tío, otra dedicatoria de parte do nosso amigo Flamengo. Flamengo, bom dia a ti. Obrigado por tu a registrar as nossas emissões, não é? É para todos os animadores aqui da rádio, sem esquecer a nossa presidenta Cristina. E vamos lá com David Garcia. Por tua beleza, outro roubo ao nosso amor. Por algum tempo em meus braços te prendi. Os teus caprichos levaram-me à solidão. Esses momentos recordo na minha mente. Por teres chegaste juntinho ao meu coração. Ó ciganinha, desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos. Ó ciganinha, desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos. Meus sonhos não vejo. Ao acordar recordo que te perdi. Lembro em seguida os delírios que fazias. E ao deixar-me confesso não resisti. Mas se em teus sonhos vadios tu voltares, a vir pisar as areias da calçada, vais reviver entre a paixão e suspiros. E terás sempre a travesseira molhada. Ó ciganinha, desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos. Ó ciganinha, desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos. Desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos. Ó ciganinha, desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos.